dizendo por fora, te amando por dentro. Todo aquele modelo beijando na boca sem ter sentimento, só pra machucar você. Mas quem me vê assim nem vê que essa felicidade na realidade é só um teatro. E quem bebe comigo tá mais que sabendo que eu tô um bagaço e que eu tô sem ninguém. Mas é que eu disfarço bem. Tem mais saudade do que álcool no meu copo. Ai, ai, ressaca de orgulho eu não aguento mais. Tô aprendendo é na base da pancada, que sentimento não apaga. Tem mais saudade do que álcool no meu copo. Ai, ai, ressaca de orgulho eu não. Que sentimento não apaga com cachaça. Essa felicidade na realidade é só um teatro. E quem bebe comigo tá mais que sabendo que eu tô um bagaço e que eu tô sem ninguém. Mas é que eu disfarço bem. Tem mais saudade do que álcool no meu copo. Ai, ai, ressaca de orgulho eu não aguento mais. Tô aprendendo é na base da pancada, que sentimento não apaga. Tem mais saudade do que álcool no meu copo. Saca de orgulho, eu não aguento mais. Tô aprendendo, é na base da bancada. E sentimento não apaga com cachaça. Tô aprendendo, é na base da bancada. E sentimento não apaga com cachaça. Valeu, seu pai!